penso que estou pronta pra não chorar. Quando eu falo que já consegui te esquecer, tem sempre alguma coisa que me leva a lembrar de você. Se conheço alguém com o mesmo nome que o seu, se usa alguma coisa que você já me deu, na verdade tudo é motivo pra lembrar de você. Se eu fico em silêncio, consigo escutar meu coração te chamando. No túnel do tempo eu não posso voltar, vem que eu estou te esperando. Quero te dizer que te amo e não vou aceitar te perder. Vou fazer se os meus sonhos quero conquistar com você. Quero te dizer que te amo e não vou aceitar te perder. O que vou fazer se os meus sonhos quero conquistar com você? Não posso aceitar ficar longe de você. Em você encontrei alegria pra viver. Tudo que há de bom reflete sua imagem. Aquela música, o perfume, a mais linda paisagem. Quando me encontro mal à beira do abismo, basta eu lembrar do seu sorriso lindo. Tudo se acende, tudo se completa. Você pro meu destino é a pessoa certa. Se eu vivo em silêncio, eu consigo escutar meu coração te chamando. No túnel do tempo eu não posso voltar, vem que eu estou te esperando. Quero te dizer que te amo e não vou aceitar te perder. O que vou fazer se os meus sonhos quero conquistar com você? Quero te dizer que te amo e não vou aceitar te perder. O que vou fazer se os meus sonhos quero conquistar com você? Só com você.